Harvestatica. E aí, pessoal, começa agora um Gavistática Mais. Eu sou o Diego Flyfish e estou aqui com o Caio Braga. Olá. Cara, você tá na história do Gavistática, né? E nunca deu as caras por aqui. Pois é. Tá esperando até hoje o cartão fidelidade. Ah, pois é, né? Depois a gente tira uma xerox e manda pra você, cara. Tá bom, obrigado. Nesses tempos de crise. E hoje a gente tá aqui pra falar de Dark Souls, que é um jogo aí que a gente pode dizer que, apesar de ser famoso, todo mundo já ouviu falar, eu ainda acho que faz parte de um grande nicho, né, cara? É verdade. Eu comprei nenhuma dessas promoções do Steam, né? O Steam faz umas promoções boas até, né, com o Dark Souls. Eu até comprei o meu nessas promoções. É, teve esses dias, tava tendo uma promoção de novo de Dark Souls, até pensei em comprar o 2, eu disse, cara, eu não zerei nenhum, né, cara? Vou lá um tempo, não vou pegar o 2 agora, não. Não, mas apesar do 2 ser basicamente a continuação, a história se difere muito do primeiro. Praticamente outro mundo, outra história. Ele tem meio que o feeling só, né, mas eu nem cheguei a ver muita coisa, não, mas parece que ele se passa já no, tipo, no outro ciclo, né? Que é uma história cíclica, né? É, pelo que eu entendi. Basicamente é. Dark Souls, cara, ele é um jogo que você, quando começa a jogar, é muito natural você ficar meio perdido, né? Isso aconteceu comigo, por exemplo. Eu dei um rage kit nele lá. Assim que eu comecei a jogar, porque ele já é todo meio bugado, né? Na época, até pra quem joga no PC, na época que ele ainda tava lá com a Game for Windows Live, né? No... Ah, meu Deus, era. Aquele negócio lá. Eu me lembro que ele era todo bugado, o jogo já era difícil. Eu que não tava acostumado a jogar. Apanhei, aí depois eu consegui fazer um pequeno progresso. O jogo não salvou o meu personagem. Eu tava saindo do asilo lá, o jogo não salvou o personagem. Assim, tudo bem, sair do asilo hoje, com 10 minutos, você sai tranquilo, né, cara? Mas, sei lá, eu devo ter demorado mais de hora pra sair daquele asilo. E o jogo não salvou, cara. Eu dei um rage quit, eu disse, não, deixa quieto. Eu acho que eu até falei com você na época, né? Eu disse, ah, vou esperar. Quando ir pro Steamworks lá, eu volto a jogar esse negócio. Ah, eu não quis esperar, não, cara. Eu tava gostando muito mesmo do jogo, de onde tava indo, o que eu tava achando, aparecendo. Eu via boatos de que poderia perder o save com essa mudança pro Steamworks, mas ainda bem que deu tudo certo. É, o Dark Souls, eu acho que você deve chorar, cara. Você passar do Ornstein e Smaug, né? Oh, não. Zerou! Deve ser foda, cara. Mas, falando um pouco aqui da história, né, que até tá querendo fazer esse Gavistática mais focando na história, porque isso daí é o ponto, assim, que eu acho que muita gente fica perdida, né? Pelo menos do jeito que a história é apresentada inicialmente, realmente não ajudaria. Assim, não é nem que ela é mal contada, mas ela, tipo, ela não faz questão de se explicar, né? É. Ela exige até o jogo, além de ter essa fama de ser difícil e tudo, de exigir do jogador, né, um certo comprometimento, até a história também, né? Ele parece que exige que você se esforce pra compreender, pra juntar as peças, né? Que é como se fosse um... Que nem quando o Aiken falou lá do Bloodborne uma vez, é que ela não tem uma narrativa convencional, né? Ela utiliza a linguagem do videogame pra contar uma história, né? Não é? Sim, sim. Que tem muito jogo que a gente vê assim, pô, esse jogo tem uma história legal e tudo, mas geralmente os jogos, eles usam uma linguagem mais parecida com cinema, né? Sim, exato. Pra contar. O Dark Souls, ele tem uma linguagem muito específica, cara. E que, tipo, um jeito até de demonstrar essa linguagem, a história, ele utiliza muito a parte do ambiente, da ambientação. Muita história é apresentada no ambiente ao seu redor e você não percebe porque você só tá querendo correr dos monstros ou preocupado nos monstros. Só que uma coisa que é interessante, quanto mais você morre e você retorna para um ponto de retorno, a última bonfire, você é obrigado a ver a localidade. Você, já sei que o cara tá aqui, eu vou matar. Mas aí te dá tempo de observar o lugar, perceber, poxa, essa região tá destruída, será que aconteceu alguma coisa aqui? E eu acho isso bem interessante. É uma forma não escancarada na sua frente com a cinematic, mas de pouquinho em pouquinho, os NPCs dando dicas, ou até a própria ambientação. Falando sempre de uma forma meio enigmática, né, os NPCs. Sim, né, cara? Com certeza. É muito fácil você achar que aquilo ali é tudo bullshit, né, cara? É que nem eu tenho uma grande dificuldade pra entender a história de jogos como esses Call of Duty, sabe? A campanha. Que parece que tudo é falado nos dados técnicos, não, porque aconteceu no país tal, a milícia, o terrorismo, não sei o que lá. Eu disse, cara, será que isso tá fazendo algum sentido mesmo? Eu sou burro, não tô conseguindo entender. E o Dark Souls, ele, a princípio, eu tive essa mesma impressão, cara. Eu comecei a entender a história mais acompanhando vídeos da comunidade. Tem uma galera até que faz vídeo contando a história também, que aí eu comecei a entender um pouco melhor, sabe? Até recentemente tá o pessoal do Calibre Lordal, não sei se você conhece, que eles estão fazendo agora uma playthrough do jogo, meio que explicando algumas coisinhas que eles vão encontrando no caminho da história, né? E foi aí que eu comecei a... Apesar de eu já ter jogado antes o Dark Souls, só que eu dei alguns rage quit, eu já tinha dado dois rage quit nele. O primeiro foi aquele do Games for Windows, que eu falei. O segundo foi quando eu fui parar... até eu tava transmitindo ao vivo isso. Tinha o Ed Snow, tava assistindo até, que é um dos nossos ouvintes. Tava naquela parte do pântano, Blighttown, sabe? Eu tava descendo Blighttown até que eu cheguei no pântano, aí morri, cara. E eu disse, não vou descer de novo. Até hoje, essa minha personagem, a alma dela tá morta lá naquele pântano. Aí depois, agora, sei lá, de uns meses pra cá, que eu dei uma terceira chance pro jogo, fiz um personagem novo, né? Disse, vou jogar mais sério agora. E foi aí, depois, vendo esses vídeos e tudo, que eu comecei a juntar uns pedacinhos da história, né? E o jogo, cara, ele começa com a CG... Muito foda, inclusive, né, cara? E até achei, você tava comentando com a Vi, né? Cara, não tem uma pegada meio Blizzard, né? Que você vê aquela CG foda. Sim, sim. Sombria, principalmente, né? Comparando o Diablo, Warcraft. Até a parte artística mesmo lembra um pouco, assim. Se você passar despercebido, pode até achar que é uma CG meio do Diablo 3, por exemplo, assim, né? Verdade. Tem uma pegada meio parecida. E o que eu acho meio doido é que tem essa CG inicial que ela conta... Aí, tipo, é como se fosse o Silmarillion aquilo ali, né, cara? Daquela terra, né? Como se fosse a origem do mundo, né? Naquele vídeo inicial, começa a partir da criação, como o mundo foi formado, e a existência dos Everlasting Dragons, que no caso, vamos dizer, eram os dragões. Ela fala do... Que, tipo, na Era dos Anciões, né? Age of Ancients, acho que é Anciões, né? Dos Anciões, Antigos. Dos Antigos, né? Ela começa falando de uma tal Era dos Antigos, que aí mostra como o mundo era, né? E você vê, tipo, um mundo que é todo cinza, tem umas crateras e umas árvores, tipo, quase pré-históricas, né, cara? Sim. E os dragões, eu acho até legal a forma que os dragões são representados logo nesse início, quando até quando ela fala, né, do The Everlasting Dragons. Mostra um dragão que parece uma montanha, né, cara? Parece um bicho de pedra, né? Sim, eles que eram que dominavam o mundo na época também. E aí você imagina, assim, que ele fala que era um mundo que não, onde não existia vida ou morte, não existia luz nem escuridão. Era uma parada meio estável, né? É até bizarro você tentar se imaginar. Então, quer dizer, é como se os dragões, eles nem fossem vivos nem mortos, né, cara? É como apenas se ele é apenas um ser que tá ali, né? Muito além desse conceito de vida ou morte que a gente conhece, né? Sim. Simplesmente é um dragão que tá ali para sempre, né? Ele é um bicho imortal e do nada, de uma forma bem natural, né? Nessa terra estável, né? Surgiu o fogo. Ah, houve o fogo. O fogo, com F maiúsculo... Que... O fogo não é o fogo que a gente conhece aqui, né, na nossa realidade, que simplesmente é uma chama que queima, né, cara? Sim, seria mais algo mais... Meio místico, meio mágico, como, sei lá. Como um símbolo. Até meio celestial, né, cara? Sim, sim. Porque esse fogo, segundo ela, gerou o calor e o frio, a vida e a morte, e a escuridão e a luz. Que veio a disparidade, né? Que também é legal, né? Que aí esse conceito de disparidade, que aí foi a partir do fogo, ele deu forma àquele mundo, né? Começou a surgir esses conceitos de luz, escuridão, vida, morte, né? E calor e frio. E daí é que surgem uns seres, né? Diferentes daqueles que eles falam, antes só existia dragões e árvores gigantes e pré-históricas, né? Através do fogo surgiam uns seres que na CG parecem zumbis, inclusive, né? Uns seres humanoides bizarros, né? Sim, seriam... humanos lá naquela época eram praticamente irrelevantes perante o domínio dos dragões. É como se eles estivessem adormecidos, na verdade, esse tempo todo, né? A minha interpretação, pelo menos. É como se fosse... Sim. Tipo aquele vírus adormecido ali, né? Que quando bate a água, o vírus se manifesta, sabe, cara? É uma coisa meio nesse sentido. Até dá pra ver na CG que eles... Meio que é como se eles estivessem acordando e estão tudo meio molengas também, né, cara? É. Você falou aí dos humanos, eu vi em um vídeo, eles vi a interpretação que aquilo ali, na verdade, são gigantes, não são os humanos. gigante. Mano, não sei até que ponto isso daí é interpretação ou se isso daí tá em algum lugar mesmo. Ah, no Dark Souls 2, os gigantes, assim, têm uma participação grande na história. Você, inclusive, entra na memória desses gigantes pra ver o que aconteceu. Mas aí já é relacionado a Dark Souls 2. Eu não sei se eles utilizaram esses gigantes aí que você falou como parte pro lore do Dark Souls 2. Mas no primeiro, realmente, não é mencionado, não é, tipo, referenciado esses gigantes. Provavelmente são, sim. Mas... Sabe por que eu acho que são? Porque eles falam que esses seres, eles encontraram almas de lords nas chamas, né? O que até é bizarro se você parar pra pensar isso, é que a gente também não sabe direito qual é o conceito de alma no Dark Souls, né? Se é a alma que a gente conhece, assim, pela religião, digamos assim. Porque dá a entender, então, se eles encontraram almas dentro daquelas chamas, quer dizer que essas almas eram tipo de seres anteriores ainda à Era dos Anciões, talvez? É o que provavelmente o que você falou de ciclo, da questão. Acabou uma era, a era ficou somente onde os dragões reinavam no mundo, e aí o ciclo recomeça com a chama aparecendo, a chama no caso a chama mesmo aparecendo, e aí é o encontro das almas dentro da chama. Então é capaz até que você possa pensar que antes de toda a história do Dark Souls 1 já teve um Dark Souls 0, né, cara? Que já aconteceu muita coisa antes. Provavelmente. E em um certo momento o mundo ficou estável novamente e como eu falei, né, isso é cíclico. Então essas almas é capaz que fossem de caras fodões do passado, assim, tipo do seu jogador nível 200 lá no... que morreu no Dark Souls 0, né, cara? É. Porque, tipo, cada... esses seres, que eu tô chamando de gigantes, no caso, né, que acharam essas almas, antes eles não tinham forma, não tinha nada, é só quase que uns zumbis mesmo, né? E quando eles acharam essas almas, cada um desses que acharam grandes almas, eles se tornaram praticamente divindades, né? Ou subdivindades, né? Daquele local. Que aí na CG ele dá destaque pra três caras, começando com o Nito, que foi o primeiro dos mortos. Tem um design muito da hora, inclusive, né? Sim, sim. Que é tipo... Pense em uma morte, né? A figura da morte, a ceifador, o ceifador, né? Só que 2.0, né, cara? Com uma porrada de crânio, né? Eu nem sei. Ele tem uma cabeça principal ali pelo... Tem, acredito que tenha. Olhando assim de longe e tem, pelas minhas lembranças, parece que tem várias cabeças, mas tem uma principal. Todo o design dos personagens é muito foda, cara. É quase que cutuliana mesmo, né? Sim. Tipo aquela parada assim que você não espera ver, né? Até o Dark Souls mostrar isso durante o jogo inteiro, na verdade. Vai contra o senso comum de monstro, por exemplo. Né? Quem encontrou, na verdade, as almas foram os Lords Nito, Gwyn e a Bruxa de Izalith, primeiramente. Aham. Se apropriaram, no caso, dessas almas dos Lords Souls. É como se eles não fossem necessariamente fodas antes de encontrar essas almas. O que eu tenho a impressão é que é isso, né? Que foi meio que o acaso fez com que aqueles seres encontrassem aquelas almas, né? E daí eles se tornaram poderosos, é, né? É que na CG não mostra isso. Quando mostra o Nito segurando a alma, ele já tá com a forma que a gente encontra ele, né? Aquela forma de caveira. Quando mostra a Bruxa de Izalith, ela tá com aquela forma daquela mulher, com o manto. O Gwyn com a forma de rei, mas... O que eu interpreto disso é que quando eles encontraram essas almas, eles eram aquela figura sem forma antes, né? Eles eram apenas aqueles monstrinhos, aqueles zumbis, muito, né? Muito provavelmente. É que o jogo, a CG inicial, ela é meio que romantizada, talvez, né? Como assim romantizada? Tipo, quando ele mostra o Gwyn já com aquela coroa, com todo aquele exército dele, assim, com a alma na mão, né? Sim, ali já, pelo que eu percebi, já é bem depois de eles terem encontrado as almas e se apropriar. Com isso, eu acredito que eles já tendo consciência, não sendo mais aqueles zumbis que aparentam no início, eles conseguem, tipo, se juntar para se rebelar contra os dragões. Acredito que, provavelmente, durante o tempo que eles eram zumbis e o tempo que mostram, por exemplo, Gwyn jogando um dos seus raios contra os dragões, eles já... muito tempo. Sim, né? Já tinha se passado um tempo já, alguns anos já de conversação, de gerar um exército para batalhar contra os dragões. E tudo isso é resumido em alguns poucos minutos, né, na CG. Por isso que fica tão confuso, né? Uhum. E dá pra ver que esses três... Ah, tá. Uma coisa que eu acabar me perdendo. Por que eu acho que são gigantes, então, que encontraram essas almas, né? Aqueles seres são gigantes. Porque daí ele fala de um quarto ser que também encontrou uma grande alma nas chamas, que é o Furtive Pygmy, né? Que, pela a tradução, seria o pigmeu furtivo, né? Sim. Aí daí você liga, peraí, um pigmeu furtivo, então talvez, por ele ser um pigmeu, só aquele que era menor, sabe? E os outros eram grandes. É porque se perceber, Gwyn, ele é relativamente alto, o Nito também é um ser bastante alto. O que é interessante até é que você encontra muitos seres de vários tamanhos diferentes, né? Desde uns esqueletos e uns zumbis, né? É, que são tamanhos humanos mesmo. Cavaleiros. Às vezes você vê os cavaleiros mesmo, que já tem uma altura bem maior, tipo, sei lá, digamos que tem uns 2,5 metros, sim, 3 metros, sei lá, já são tamanhos maiores, até gigantes bem grandes mesmo, né? O que é interessante, será que então todos esses são, tipo, tá em algum nível de gigantes, né? No começo eu achava assim, ah, quando você encontra o primeiro Black Knight, né? Que é até meio que no início do jogo, né? Um cavaleiro negro, né? Eu vi aquele bicho, eu notei que ele não era no tamanho de um humano, né? Eu vi assim, antes, ah, mas sei lá, deve ser decisão de design, né? Só pra deixar aquele inimigo mais assustador, né? Sim, assustar você logo no início. É, que você vê, pô, com os pequenos. Isso, você vê um cara que é um pouco maior. Você talvez não chamasse ele de um gigante. Quando você vê aquele Black Knight, talvez você não chamasse de um gigante, porque ele não é, assim, aquele conceito de gigante que a gente tem, né? Mas talvez ele já seja considerado, né, em um nível, um gigante também, né? Eu acho que os únicos que são considerados, assim, humanos, né, digamos assim, são aqueles que têm uma altura meio parecida com o personagem que você joga mesmo, né? Então, inclusive essas quatro, então, com o Furtive Pygmy, né, o pigmeu furtivo, já são quatro grandes almas que foram encontradas nas chamas, e eu não tinha feito essa relação de cara, é meio até óbvia, né, mas até eu ver escrito no meu browser eu não tinha feito essa ligação, que são almas que elas são... Existe uma disparidade, né, entre elas. Cada um tem a sua alma rival, né. É como se fosse... Que nem o jogo... O nome do jogo é Dark Souls, que é a... No caso, as almas negras, a alma negra, né, que é essa alma que o Furtive Pygmy acha. Mas também tem as outras almas, como a alma da luz, que é a do Gwyn, né. Tem a alma, sim, da vida, que é da Bruxa de Izalith, e a alma da morte, que é do Nito, né. Sim. Então, são almas que são contrárias também, né. Que, por coincidência ou não, é o que representa eles. Porque, sim, por exemplo, o Nito, como ele representa a morte ou a doença, ele tá cheio de caveira, ele usa roupas escuras, ele representa a morte. A bruxa, ela representa a vida, e tanto ela quanto os seus ancestrais, os seus filhos, têm poderes relacionados ao fogo. Gwyn tem o poder relacionado à luz, a luz solar ou aos raios. E só fazendo quanto um... foi esquecido. Agora, só fazendo um parêntese, inclusive, que a pessoa pode olhar assim e não entender, mas peraí, a Bruxa de Izalith, ela tem a alma que representa a vida, mas o poder dela é fogo, mas aí você tem que lembrar que o conceito de fogo em Dark Souls é muito diferente, né, cara? Ela tem ligação com a origem da vida, né? No nosso mundo, a gente até costuma pensar mais a água como uma coisa relacionada à vida, né, cara? E no Dark Souls não tem essa conotação, é o fogo, né, que... Exato. Quando surge esse fogo, né? Aí, daí, acaba a Era dos Anciões e dá início à Era do Fogo, né? No caso, quando eles conseguem já derrotar os dragões que dominavam a Terra. Isso, isso. Que é... Ah, e foi com a ajuda de um dragão que traiu, né? Sim, Seth. Eu não sei pronunciar Seth. Acho que é Sif. Ele... É porque Sif. Eu me confundo sempre com o lobo, né? O lobo acho que é Sif e o dragão é Sif. Ele tem um Azinho, né, cara? Sim, então, os Lords desafiaram os dragões junto com o Sif, que era um dos dragões. Um dragão diferente, inclusive, né? Sim. Ele é conhecido como dragão sem escamas, né? Porque ele é um dragão bem diferente, sim, né? Sim, é porque a mesma coisa do fogo, os dragões em Dark Souls não são simplesmente seres que voam e cospem fogo. Eles são também seres que, por exemplo, o Sif, a explicação, normalmente não tem uma explicação para a traição dele. Ele simplesmente se aliou aos Lordes, talvez por saber da força deles. Talvez, aí pode ser interpretação, mas eu não duvido que o Sif, por ser diferente, ele era considerado um dragão menor pelos outros, né? E de repente isso pode ter gerado um motivo para ele... Menor vírgula. Ele já era gigante no jogo. Não, mas eu falo menor, assim, de ter menos poder, por ele não ter as escamas, entendeu? Provavelmente por isso também deve ter se aliado aos Lords, né? Por não ser tão poderoso. Pra tentar derrotar os outros, e a partir dali ele... Sendo uma coisa meio egoísta até, uma coisa que eu lembrei de cara, assim, é com aquela história do 300, né? Que tem lá o... Me esqueci o nome do carinha. Lembra aquele espartano que era todo deformado? Que ele acaba traindo também, né? Que eu sempre vejo o Sif como aquela figura ali. Justamente esse papo todo que a gente tá falando, que é os eventos em Dark Souls dá a impressão de ser cíclicos. O que acontece é que quando dá-se origem à Era do Fogo, depois que os dragões são vencidos, essa Era do Fogo é a era desses seres, né? Esses deuses ou semideuses, que é o Gwyn, a bruxa e o Nito, né? Eu chamo de divindades, mas... Umas divindades. Sim. A Era do Fogo é como se fosse a era desses caras, né? Já existiam os humanos, estão ali também, né? Mas eles são quase que apesar de não ser vassalos, a palavra que eu quero, mas é como se fosse um povo menor que, tipo, respeitava eles como divindades mesmo, né? Sim, sim. Que até adoravam o Gwyn como uma divindade mesmo. Uhum. Inclusive, o Gwyn preparou os humanos para eles poderem manter a chama acesa. Quando surge a Era do Fogo, uma coisa, justamente por isso, de ser cíclico e tal, até a mulher que narra, né, a Seja Inicial diz, né, que não, a Era do Fogo, ela não vai durar para sempre, né? O fogo que veio do nada, ele também tá indo embora, ele tá se apagando, né? E o fogo, ele tá relacionado à vida. Então, quando o fogo começa a se apagar, os deuses começam a se preocupar com isso, que eles podem ficar mais fracos, a era dos deuses pode acabar aí também, né? E é daí que surge uma coisa interessante. O jogo, quando começa, quando você tá jogando, é como se fosse um cenário pós-apocalíptico, inclusive, né? Isso que eu acho legal. O Dark Souls, o jogo, ele começa em um cenário de fantasia medieval. Além disso, é um cenário pós-apocalíptico também, que você tá vivendo nos últimos dias, que ainda restam um pouco dessa chama primordial, né? E justamente pelo fogo representar a vida, e esse fogo não está forte, só existem algumas brasas, ele até fala, né, que existem, só restou algumas brasas dessa chama primordial. E o que acontece? Se o fogo não está forte, a vida não está forte. E daí surge a maldição dos Undeads, né? A vida ficou, tipo, defeituosa, né? Que você vai encontrar durante o jogo vários seres que parecem zumbis, que começam a te atacar e tudo, né? Foram amaldiçoados, no caso, pela fraqueza da chama. Por isso que eles não estão vivos, né? Eles não estão vivos nem mortos, né? Como se ligando àquela situação inicial do mundo, né? Onde não existia nem vida nem morte. Os Undeads é meio que isso, né? Eles não são necessariamente vivos nem mortos, né? Como se a vida tivesse com defeito, né? Eu acho interessante esse conceito, assim, né? Que até leva uma coisa interessante, que todos aqueles que têm a maldição dos Undeads, eles são imortais. Só que o que é legal, eu já vi vários filmes e várias histórias, né, que eles colocam esse negócio da imortalidade como, ai meu Deus, você não sabe como é ruim ser imortal, né? E nenhum filme consegue passar isso muito bem, né, cara? Eu assim, mas não, cara, não é ruim você não morrer, é legal você não morrer, né? Só que no Dark Souls ele consegue, pela primeira vez eu vi representando bem como é uma coisa ruim você ser imortal, né? Porque à medida que aqueles seres, os Undeads, né, eles começam a morrer e voltar, né, parece que vai um pedaço da humanidade deles vai indo embora, né? Até que todos esses zumbis que você encontra, que eles começam a atacar você, inclusive eles em nenhum momento é falado a palavra zumbis, né? Eles chamam de hollows, né? Sim. Traduzindo seria tipo vazio, né? Oco, sim, né? Sim, porque no caso eles já, na aparência, já se perderam, né? Perderam, cara, a parte da humanidade dele, então são vazios. Ou seja, eles são imortais, mas tipo, eles já quase não existem, né, cara? Eles são vazios, eles... É como a própria história trata o protagonista como o Undead escolhido. Ele, realmente, a história foca como Undead. No Hollow, como ele já não tem humanidade, está louco, não tem mais controle sobre si, ele é vazio. Enquanto você ainda é Undead. Meio morto, meio vivo. Tanto que você encontra no jogo vários desses Undeads que eles não te atacam, mas eles também parecem não estarem muito bem, né? Logo no começo mesmo do jogo, lá no asilo, não é todo undead que te ataca, né? Tem uns que ficam, tipo, meio que rezando ou batendo na cabeça, né, cara? É, a impressão que me passa é que aqueles dali estão em transição, sabe? Eles não estão no nível de sanidade que o jogador ainda tem, né? Mas também ainda não tá totalmente hollow de sair atacando, né? É como se eles estivessem se tornando hollow, né? Eu acho interessante isso, que tem esses personagens que não te atacam. Inclusive, tem muitos undeads que conversam com você, inclusive. O jogo ele não deixa claro, assim, pra, principalmente quem tá começando a jogar, mas praticamente qualquer NPC que você encontrar no jogo, que vai falar com você, eu acho que 99% desses NPCs são undeads, né? Mesmo aqueles que têm forma de humano, né? Sim, eles falam como se eles também estivessem já amaldiçoados e que eles também são undeads, mas eles têm a forma tão humana quanto você consegue também. Como o próprio... Esse cenário é um cenário pós-apocalíptico, né? Já acabou praticamente toda a civilização ali já acabou daquele mundo, né, que você vive. É como se todas as pessoas que não eram undead já tivessem mortas, né? A impressão que eu tenho. Quem não tinha maldição morreu e só sobrou aqueles que têm a maldição. É, tirando um ou outro caso específico, né? Alguns você nem sabe direito se é ou não. Uhum. Que é de... Se a chama veio para aquele mundo naturalmente, simplesmente um dia a chama apareceu e naturalmente ela estava se apagando... A bruxa de Isley tentou inverter um pouco esse processo natural e recriar a chama de forma artificial, né? Sim. E foi aí que meio que foi o princípio de toda a merda que a gente encontra no jogo, né? Porque não deu muito certo, né? Quando ela tentou recriar, né? O que eu escutei lá no podcast do Jogabilidade, né? Que a chama que deu errado, que, do mesma forma que tem esse conceito do fogo ser a vida, não sei o que lá, e eles comentaram que a chama que deu errado é a lava, sabe? Eles disse que no mundo de Dark Souls, a lava não é simplesmente magma, né? Rocha derretida, né? Ela é uma chama que deu errado, é um fogo que corrompe, né? Assim, eu acho que o que faz sentido que talvez isso seja verdade, né? No, na história do jogo, é que todas as magias de caos têm a ver com lava. Com lava, é, né? Isso mesmo, você vê lá. Porque a lava... Parece, realmente, pelo que você falou, a lava foi gerada pelas chamas do caos. Isso explicaria também, por essa chama ter dado errado, e ser a chama do caos, né, que é um fogo que corrompe e até transformador, né? Tem vários personagens que se tiveram contato com essa lava aqui, se corromperam, né? Que nem você pode ver mesmo logo na abertura, você vê que a bruxa de Isley, ela era acompanhada das 7 filhas dela, né? Sim. São as filhas do caos, né? Durante o jogo você encontra algumas dessas personagens e você vê que a maioria delas se transformaram em coisas bizarras, né? A Quileg, que inclusive é uma chefe do jogo, ela tem um design bem bizarro, que é tipo... Pronto, imagine uma sereia, só que em vez da metade de peixe, ela é tipo uma laracna, né, cara? De fogo ainda mais, né? É, que é tipo uma mulher que da cintura pra cima é uma mulher toda normalzinha, né? Toda bonitinha e tudo. E da cintura pra baixo é uma laracna de fogo, bizarra. E como a recriação da chama não deu certo... É aí que o Gwyn, ele tem a ideia de se a bruxa de Azalit não conseguiu recriar, então eu vou tentar pelo menos estender um pouco essa Era do Fogo, né? E é aí que ele decide ir lá pra Bonfire Primordial, né? O canto lá onde deu a origem do fogo, né? Ele, junto com vários cavaleiros, né? Do exército dele, pra eles basicamente se sacrificarem, né? Pra tentar dar uma estendida, enquanto não achasse uma solução, né? Pra aquela situação, ele tentar dar uma estendida na Era dos Deuses, né? E inclusive é um lugar que é bem bizarro, né? Que dá a impressão que é um lugar meio derretido, né? É o último lugar que você vai no jogo, né? Você percebe que tá tudo destruído também. Você tem uma noção também do tempo que passou. Quando você olha tudo completamente destruído. É porque aquilo ali, o que dá a entender que no auge da Era do Fogo, aquilo tudinho era fogo, né, cara? Quando você chega é um lugar cinza, né, cara? É esquisito. Parece... É como se fosse já alguma coisa já aconteceu ali muito intensa e quando você chega lá já não restou. É tipo a brasa da fogueira só, né, que tá ali. É, como você falou, a chama já tá apagando. Então ali provavelmente seria mostrando o quanto que a chama está realmente enfraquecendo. E quando você, no começo do jogo, encontra lá o Oscar, que é o cara que te dá a chave, que te liberta da cela. Mais tarde você encontra ele e ele fala lá de tipo uma profecia, né? Ele fala que existe uma profecia, né? Que ele tava atrás dessa profecia também, que existe o tal do Chosen Undead, né? O Undead escolhido, né? que ele vai ter essa missão aí. Ele fala de uma forma bem enigmática, inclusive, né? Que é muito natural você que não conhece nada do jogo ficar... Beleza, cara, não entendi nada. Me dá os frascos que eu vou embora. Mas é basicamente a profecia que existe um undead que ele vai em peregrinação pra a Terra dos Lords, né? Que é Lordran, né? Meio que com a missão pra, se ele realmente for escolhido, ele vai chegar até esse canto onde o Gwyn foi, né? E de lá ele vai, tipo, ele mesmo se sacrificar, né? Porque o que dá a entender é que se o Undead tem as habilidades e tudo pra passar por todos os desafios que o jogador passa no jogo, né? E ficar super forte, acumular toda aquela a energia de todas aquelas almas que ele vai pegando pelo caminho, ele vai ter força suficiente pra ir até aquele local onde o Queen se queimou, né? Pra estender o fogo. E lá o próprio jogador teria que se sacrificar pra estender mais ainda a Era do Fogo, né? Porque se ele tivesse habilidade suficiente e tudo pra chegar lá com tão poderoso como talvez até o próprio Gwyn, né? Ele poderia estender bastante, né, essa Era do Fogo. Então existe essa profecia, né, do Undead escolhido, né? É o único jogo que eu tive contato que não existe uma história certa, sabe? Assim, tem a história, mas tem muitas interpretações, muitas teorias, né? Realmente. E existe esse esforço da comunidade pra tentar juntar as peças, pra tentar fazer interpretações, né? E eu não sei, eu acho que isso é até intencional. Eu não acredito que o Miyazaki, que é o criador, né, da série, né? Eu não acredito que ele vá... Que um dia, sei lá, ele lance o Guia Definitivo de Dark Souls, contando a história definitiva, sabe? Eu não sei se ele vai fazer isso algum não. dia. Porque acho que a graça é essa, né? A história ali é apresentada com muita coisa ainda em aberto. Essa história, esses pequenos detalhezinhos escritos em itens ou nas falas dos NPCs é o que tornou a série o que é hoje. Super reconhecida e valorizada, não apenas pela dificuldade. Eles conseguiram juntar duas coisas que são igualmente fascinantes, sabe? Eu acho que tanto o desafio que ele passa com as mecânicas do jogo, né? Que é um jogo que ele... Pra quem não tá acostumado, eu já tava mais ou menos acostumado porque eu sempre gostei do Monster Hunter, né? Que eu já falei várias vezes, que tem uma jogabilidade também que, pra quem não conhece e não tá acostumado, pode achar travada, mas pra quem entende como funcionam as mecânicas, né? Vê que ela é perfeita, porque ela permite você dar controle total ao personagem, né? Se você for mais habilidoso, você vai controlar melhor um personagem do que uma pessoa que não tem habilidade nenhuma, né? Uhum. Não é que nem, por exemplo, muitos hack and slash que tem por aí, que um cara que tem muita habilidade e um cara que tem uma habilidade medíocre vai conseguir quase que se equiparar, né? No Dark Souls não tem muito disso, né? Quanto mais você joga, mais você abre espaço pra melhorar, né, cara? Realmente, eu acho justo a forma que o jogo te apresenta. É como você disse em Monster Hunter. O que faz você ser bom não é necessariamente os seus equipamentos ou... É mais sim um empurrão, a forma que você, né, cara? Joga. Você tem um equipamento bom, um level e tudo, é mais um empurrãozinho do que... Porque se você não for... Se você não estiver analisando a forma que você joga, não tentar mudar as estratégias, você não tentar entender por que você tá morrendo, não adianta, você vai farmar a alma lá, como aconteceu a primeira vez lá que eu joguei, que eu tentei, sei lá, eu tava morrendo no Taurus Demon, sei lá, algum chefe inicial assim, não lembro exatamente quem. É, o Capra. É, o Capra também, eu morri bastante. Aí acontecia de, vou farmar aqui, passar uns 10 levels. Continuei morrendo, cara, sabe? Porque não vai ajudar tanto assim, sabe? Não ajuda. Não. E como eu ia falando, né, além, o Dark Souls, hoje eu encaro ele como obra-prima, talvez um dos meus 10 melhores jogos, assim, que apesar que demorou muito pra jogar, eu acho que eu comprei ele em 2013, só fui jogar agora, no final de 2015, jogar assim, sério mesmo, né? E hoje eu encaro ele como um dos melhores jogos, assim, que eu já joguei. Porque ele conseguiu juntar isso, né? De ter realmente uma jogabilidade muito boa, que faz você estudar, né? A maneira de se jogar, que era uma coisa que eu já gostava muito do Monster Hunter, que também tinha isso. Só que diferente do Monster Hunter, apesar de eu gostar muito daquele mundo do Monster Hunter, né? Achar ele carismático e engraçadinho e tudo. Sim. O Dark Souls, ele já pegou um cenário que você começa a jogar, vê aquelas ruínas, vê os locais que você passa, que você vê, caralho, isso aqui parece que eu tô passando aqui, eu tô testemunhando o mundo, mas tipo, eu sou só um pedacinho desse mundo que já aconteceu muita coisa antes de mim, sabe? Ele dá uma profundidade, depois quando você vai entendendo a história também, que também não é fácil, né? Pô, o cara começa mostrando na cena inicial a origem do mundo, aqueles seres mitológicos lutando contra dragões. Começa o jogo, eu tô preso, como qualquer clichê de RPG. Qualquer Elder Scroll, você começa preso, né? Então é fácil você pensar, mais um jogo de RPG que você é sempre assim. Só que quando você vê o Dark Souls, você começa a entender, cara, você tá preso naquele lugar por uma razão milenar, cara. E o cara que joga uma chave pra você, você fala, ai, meu Deus, ai, Deus Ex Machina, né? O cara jogou uma chave pra eu sair da minha cela na hora que eu tô aqui, né? A razão por ele ter jogado aquela chave também é um motivo milenar, né? Que ele tá dando aquela chave pra você naquele momento, né? Que é o tempo todo você entendendo aquele mundo. Peraí, cara, isso daqui tá aqui é por conta daquilo, né, cara? Essa chefe aqui, essa Aquileg, né? Essa a mulher, a aranha gigante, né? Que é um monstro gigante, né? Que a princípio parece só um demônio que tá te matando, né? E logo após, né, que você derrota Aquileg, é fácil você notar que, na verdade, ela não era necessariamente má, né, cara? Ela apenas tinha as razões dela pra ela estar ali, ela tinha as razões pra querer te matar naquele momento, né? E razões nobres, né? Isso que é bizarro, né? Ela queria te matar, mas era uma razão nobre até, né? E simplesmente dá sempre essa impressão que nada no Dark Souls é o que parece ser, sabe? Sempre tem um pouco a mais, assim, né? Isso é muito legal. Quando você começa a juntar cada pecinha dessa, você vê que o jogo, ele é muito maior do que você imagina, né, cara? Sim, muito maior do que você, inclusive. Você quando percebe a grandiosidade da história e daquele mundo, você percebe que você é uma pequena formiguinha, que o mundo gira e que você simplesmente está perdido. Você começa realmente a descobrir pouco a pouco. Eu concordo com você, Dark Souls é um dos meus jogos preferidos também. E eu ficaria muito feliz se eu conseguisse ver algum livro, alguma coisa do tipo, porque é muito, muito eu legal, acho que talvez se contasse a história do Dark Souls com a narrativa mais normal, digamos assim, talvez ele perdesse um pouco da graça dele, né? Que sim, é tipo assim, pô, você tem um quebra-cabeça, você pode montar esse quebra-cabeça, que pode ser uma paisagem muito bonita e tudo, ou você pode ganhar um quadro pronto já, né? Beleza, o quadro é legal, é bonito, mas a graça é você montar, né, cara? E eu, talvez eu acho que perdesse um pouco do impacto, né? Parece que a história realmente não parece se encaixar em nenhuma outra mídia. Eu não consigo imaginar, é muito complicado mesmo encaixar em outra mídia. In the age of ancients, the world was unformed, shrouded by fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. But then there was fire, and with fire came disparity, heat and cold, life and death, and of course, light and dark. Then, from the dark, they came and found the souls of lords within the flame. Nito, the first of the dead. The Witch of Izalith and her Daughters of Chaos. Gwyn, the Lord of Sunlight, and his faithful knights. And the furtive pygmy, so easily forgotten.